Se eu pudesse, eu juro que eu faria de tudo pra ter você sempre do meu lado. Imaginei um futuro não longe desse caos e um ambiente bem mais reservado. No dia dos namorados, no restaurante caro, nós dois dentro do quarto, transando e ouvindo o barco, sem ligar pro que eles falam. Vivemos no anonimato, eu vou ser lado a lado, louco apaixonado. Melhor horário do meu dia é quando você vem por cima. Na cama tipo terapia, sua voz é a melhor melodia. E a nossa playlist é antiga, sempre bate uma nostalgia. Tu é tipo um diamante caro que eu nunca encontro nas galerias. Onde você tá, minha baby? Me responde qual vai ser. Vamos transar até o amanhecer, vamos se entorpecer. Joias caras, nunca iludiu você. Tiffany Cartier, com várias frases que eu dediquei pra você, só pra tu entender. Se eu pudesse, eu juro, eu faria de tudo pra ter você sempre do meu lado. Imaginei um futuro não longe desse caos e um ambiente bem mais reservado. No dia dos namorados, no restaurante caro, nós dois dentro do quarto, transando e ouvindo o barco, sem ligar pro que eles falam. Vivemos no anonimato, eu vou ser lado a lado, louco apaixonado. Faz lembrar de você.